dos olhares o segredo, um amor que não pode ser. Entre sorrisos escondidos, a paz que queremos ter. No silêncio de teus passos, o coração bate sem fim. Entre sombras e luzes, há um universo em mim. Mas o mundo não entende nosso jeito de amar. Entre sombras e luz, deixa a alma voar. Quando a noite cai e o silêncio traz a paz, nosso amor floresce e nunca se desfaz. O destino desenhado por mãos de puro querer, entre versos e suores, voltamos a viver. Mas o mundo não entende nosso jeito de amar. Entre sombras e luz, deixa a alma voar. Quando a noite cai e o silêncio traz a paz, nosso amor floresce e nunca se desfaz. Toda noite cai e o silêncio traz a paz, nosso amor floresce e nunca se desfaz. Nosso amor floresce e nunca se desfaz. Quando a noite cai e o silêncio traz a paz, nosso amor floresce e nunca se desfaz. O destino desenhado por mãos de puro querer, entre versos e suores, voltamos a viver. O destino desenhado por mãos de puro querer, entre versos e suores, voltamos a viver. Mas o mundo não entende nosso jeito de amar. Entre sombras e luz, deixa a alma voar.